E aí, pessoas, aqui é o Jorge Augusto e Tonarino Totoro, Totoro. E aí, pessoas, aqui quem fala é o Zé e meu aniversário é dia 6, a lista de presentes tá lá na Steam, só entregar lá. Só que não. Galera, aqui é o Álvaro e eu continuo a musiquinha porque Totoro, Totoro. Gruda, né, Álvaro? Totoro. Parece música de cagar, tá ligado? E aí, pessoas, começamos o nosso 19º episódio sobre, finalmente, a gente pagar uma promessa que a gente tava fazendo há muito tempo. Por que você tá falando desse jeito? Porque deu na telha. Finalmente, mais um filme aí do Estúdio Ghibli, Meu Vizinho Totoro. Do Hayao Miyazaki. Exato. Primeira publicação no dia 16 de abril de 1988. Olha, eu estava sendo projetado. Com a duração de 1 hora e 26 minutos. Você de que mês, ô? Eu sou de junho. Ah, então você devia estar sendo treinado já. Então aí, ó, tô falando, tava sendo projetado. Não, você já tava crescendo na barriga da sua mãe já. Tava na tentativa. Né? Enfim. E aí a gente tem partes aí onde a gente tem tanto direção, roteiro, é tudo do Miyazaki mesmo. Do mito, né? O grande. Mitozaki. Mitozaki? Mestre Miyazaki. O cara é zica mesmo, brother. Tudo que o bicho toca é bom. Sendo que ele é o terceiro filme da sequência de filmes do Estúdio Ghibli. Quais que foram os outros dois? Os outros dois? Isso. Ah, tá, achei aqui. É o Hotaru no Haka. Castelo no Céu. Isso. Hotaru no Haka. Eu não vi, mas a minha filha viu e falou que é muito bom. Por que será que eu tava esperando algo do gênero? Castelo do Sol é muito bom. O Castelo do Céu é muito bom. Tanto que só muito tempo depois que veio o que a gente fez o primeiro, que é a Viagem de Chihiro. Isso. A Viagem de Chihiro é nos 90, né? Não. É, já é. A Viagem Não. de Chihiro? Ó, Meu Vizinho Totoro é de 88, como eu disse agora há pouco. A Viagem de Chihiro é de 2001. 2001 ainda é nos 90. É, se for pensar desse jeito, é mesmo. Ai, pai do céu. Mas então, aqui é o Jorge. Então a gente tem algumas curiosidades pra falar do filme. Né? Aí, tipo, acho que começar principalmente que o Totoro é o símbolo do Estúdio Ghibli, né? E ele já era antes do filme, já? Não, não. Ele se tornou por causa do sucesso do filme mesmo. Ah, entendi. É, mas nada melhor do que... Meu, é... Eles tiveram visão mesmo, porque o Totoro realmente é um mascotinho mesmo. É carismático, né, cara? Aham. Uhum. Fofinho. Eu tinha muita vontade de fazer uma tatuagem no Totoro, cara, mas ia ficar muito gay. Tatuagem por tatuagem ia pegar o símbolo dos quatro elementos de Avatar, mas até aí um abraço. Ai, meu Deus do céu. Então, otaku demais, gente. Para com isso. É, mas esse é o lugar de ser otaku, pô. Mas seguindo aí, então, o filme ele é praticamente uma autobiografia do Miyazaki, né? Que ele, quando era criança, a mãe dele teve tuberculose mesmo. E é quase... Não é falado no filme, né? Mas a mãe dela está internada e dá a se entender que é isso. E até o hospital é real, né, Dizzy? É, eu não lembro o nome da cidade que eles vão lá depois, mas é. Parece que o hospital é real. É, entre os anos 50 e 60, é lá que era feito o tratamento de tuberculose. É. Que é mó tenso, né, tratamento de tuberculose. A pessoa tem que ficar... Ah, é um negócio demorado demais, né? Tanto que eu vou falar que a mãe dele aí ficou por quase 9 anos tratando de tuberculose. Uhum. Pois não, é. E tuberculose, se eu não me engano, você tem que ficar totalmente isolado, porque passa, né? Passa, é contagioso. É contagioso. Tudo começou com ele querendo contar a história de uma menina, porque do jeito que ficou depois, ele ia sentir muito mal, porque era ele e o irmão dele. Uhum. Mas aí era pra ser uma menina só de 7 anos, só que aí depois eles dividiram por questões de roteiro, eles mudaram pra duas meninas, uma de 10 e uma de 4, ou seja, meio termo. Contrasta bastante, né, com a Viagem de Chihiro, que foi o último que a gente fez, né? Aham. Uhum. A Viagem de Chihiro é uma viagem de ácido, mas... É, Totoro é maconha e cogumelo, tá ligado? Né? Totoro é uma coisa mais natural. Se você levar em consideração que a Viagem de Chihiro veio depois do Totoro, então é o grau de maconha subindo cada vez mais aí. É, por curiosidade também, o filme só fez sucesso depois que lançou o boneco, porque ele ficou quase 2 anos no cinema e não fez sucesso. Pois é, mas a única, sabe qual foi o último, a única maneira de chegar aqui no Brasil? No Brasil? Como? Não, como? Por VHS através da Flash Star Videos. Ah, mas aí a Flash Star salvou muita gente nos anos 90, no comecinho dos anos 90 ali, porque era o que tinha pra sair, ela que trazia anime pra cá. E por falar em boneco, tem o boneco do Totoro no filme do Toy Story 3, né? Uhum. Ele aparece numa casa numa menininha lá, ele ajuda o Woody. Tem a fotinho no post aí do cast. Né? É isso aí. Mas então, o filme começa quando a gente tá vendo uma viagem pra variar, né? Que eles estão se mudando para o campo para ficar mais perto da mãe que tá no hospital. E qualquer semelhança é mera coincidência, né? A viagem de Chihiro também começou com uma viagem. Também estavam se mudando, né? Aparentemente. Não, aparentemente não. Realmente estavam se mudando. Só que a diferença é que a casa da família da Mei e da Satsuki era assombrada. Ao contrário da casa da menina da casa da Chihiro, né? Mas a Chihiro nem aparece, né, a casa. Não, ela não aparece. Não. Aparece? Tem certeza? Não. É, eu me enganei. Aparece o lugar onde eles entram, que era pra ter entrado correto. Ô, Jorge, tá usando o bagulho do Miyazaki aí, Jô. Você já tá imaginando sequências dos filmes, já. Ah, não. Se eu começar a usar a maconha do Miyazaki, eu vou ficar rindo. Né? Mas então, dando... Sumiu a palavra, rapaz. Ixi, mano, eu tô cercado de drogados aqui, velho. Você é o primeiro deles. Cara, a minha é farinha, cara, alucinado aqui o dia inteiro. Tô dando sequência. Mais uma vez a gente tem a introdução musical do Joe Hisashi. Cara, que a trilha sonora desse filme é uma obra à parte. Pra variar, como todos, a parceria do Joe Hisaishi e do Miyazaki, eles fazem uma obra de arte à parte. É, é épico. Tirando que essa musiquinha gruda na cabeça e não sai mais. Pois é, porque você acha que a minha entrada foi ela? Mas então, o filme começa aí que a gente vê uma... Cara, que paisagem bonita, que o Miyazaki consegue trazer um conforto com as imagens, tá ligado? Eles indo pro campo, assim, é um negócio tão... Você sente uma paz junto, né? Então... A arte do Studio Ghibli é uma constante, né? É sempre muito boa a arte. Uhum. Meu, assim, sem contar que a introdução do momento mágico, que seria o encontro das meninas com o Totoro, meu, é assim, é tão natural que a gente fica se imaginando quando que a gente vai passar pela mesma coisa. Quando que a gente vai conhecer o Totoro. Né? Ai, ai. Mas então, quando elas chegam na casa, aí tem que fazer aquele básico processo de limpeza, né? E aí descobrem que tem tipo umas fuligens aí, que são as fuligens clássicas de todos os filmes quase da Pixar. Da Pixar no nosso. A maconha fazendo efeito aí. Rapaz! Tá feio o negócio mesmo, velho. É que eu tava lendo um negócio da Pixar aqui agora, porra. É, mas essas fuligenzinhas aparecem aparentemente em todos os filmes do Estúdio Ghibli. São uns easter eggs, né? Pois é. Tipo o Pizza Planet, aquela bola com uma estrelinha no meio da Pixar. Que aparece E a placa também, daqueles números, né, que sempre aparecem. Sabe o que é mais... Exato. Sabe o que é mais interessante? Acho que também o outro easter egg é um sapo, porque sempre aparece um sapo. Personificado ou não. Ah, mas o sapo tem um... Eu não sei o nome da... Pra quem lê Naruto e essas coisas, sabe que o sapo tem uma importância grande lá pra eles. É uma simbologia bastante grande. Eu não sei o que significa, mas tem uma simbologia forte lá pra eles. Tem um esquema de fortuna, né? De grana mesmo. Tem um monte de amuleto de sapo japonês aí. Quem for japonês aí que estiver ouvindo... Entenda, Hatai. Explica pra gente aí no e-mail o porquê do sapo. É que assim, de acordo com os japoneses, ele traz a fertilidade, a abundância, a riqueza, a prosperidade, boa sorte, o êxito, ou seja, tudo que ele queria pro filme e que, né? E normalmente é considerado como um elemento masculino no filme. Tem o esquema o Keroki, não é? Que é o esquema do sapo lá japonês, né? Quero. Ô Álvaro. Oi? O que dá cruzar pica-pau com quero-quero? Não sei, cara. Totoro. Putz grila, velho. Que isso? Lembrando que a gente tá falando do Totoro desenho, não da Porta dos Fundos. Putz. Que parece o César Menotti Fabiano lá. Ai, ai, caralho. Nossa, que tá foda. Vamos voltar pro filme, é difícil. Aí, ó, não à toa que o nome do sapo em japonês é Kaeru, que também significa voltar. Por isso que ele dá muita sorte, os japoneses carregam um sapinho na bolsa, na carteira, pra poder ter de volta o dinheiro que gastou. Interessante. Não sabia disso aí. Pois é. Uma rápida pesquisa com o pai Google ajuda isso. Pai Google. Mas depois aí da viagem delas, depois da limpeza da casa, que aparentemente eles fazem com que a velhinha trabalhe pra caramba ali, né? Coitada da velha. Que assim, percebam. A velhinha não tem nome. Bacha. Ela só é chamada de vovó, Bacha mesmo. Diferente das velhinhas da viagem de Chihiro que tem os nomes. Ah, mas lá é. A Baba Yaga é lenda, né? A Baba Yaga já é uma lenda forte lá pra eles. É, mas não é só pra eles, né? Não é. A Baba Yaga é. Ai, da onde que vem? Mas isso aqui não é pra... É russo, na verdade. Mas não é pra agora. Sem contar... Aí depois de eles fazerem toda a limpeza da casa, é quando a Mei encontra pela primeira vez o Totoro. Não, que ela encontra, eles estão fazendo a limpeza, aí eles vão atrás daqueles... das fuliges, né? Que eles começam atrás deles e tal. Ela acha um, aí que ela encontra aquele... Os mini Totorinho, né? É. Aí ela vai entrando meio que num... Não sei, aquilo lá, eles falam... Acho que o pai delas lá fala que é um buraco de coelho, não é? Alguma coisa assim. É, mas é bem similar mesmo, porque... É. Aquele túnelzinho lá que dá o acesso à árvore que ela entra... É, aquilo lá é apologia à Alice. Sim. Né? Ela vai entrando lá e ela acha aquela bola gigante fofa. Uma outra coisa que é interessante é o nome das meninas. Satsuki e Mei. É uma brincadeira com a palavra com o mês de maio. Satsuki é a palavra velha em japonês para maio, enquanto que Mei é a pronúncia deles para o mês maio. De maio em inglês. Eles estão em maio também gravando? Que eu sei lá, não duvido não. Mas enfim, depois a Mei encontra o Totoro, fica amiga dele, como sempre, né? Você nesse filme, uma coisa que eu achei estranho nesse filme, o único conflito que você tem é quando a Mei se manda, né? Mas fica mais pra frente. É que não, ele é um filme parado por causa disso, né? Ele é quase que um filme família, né, cara? Ele, tipo, é que tá tratando ali uma coisinha mais... Eu acho que ele é o único filme do Estúdio Ghibli mesmo que não tem tanta ação, não tem, né? Eu acho que se a gente for pegar o filme que eu acredito que tenha mais ação, que é o Princesa Mononoke, depois a gente vai falar sobre ele também, e, tipo, você vê uma contraparte muito grande, assim, dos dois. Esse filme aí é parado demais. Slice of Life, né? Aliás, ele é totalmente Slice of Life, só que a questão toda é que ele tem mais uma parte espiritual do que propriamente física e de ação. É, ele traz o espírito da floresta, que é o Totoro. Os coelhinhos, né? Que... É, todos. É muito bonitinho. É kawaii desse. A gente tá muito viado nesse cast. Mas tudo bem. Continuando a história, algum de vocês pode ter a honra aí de continuar? Ah, Zé, fala, você falou pouco, né, Zé? Continua aí. É, cara, é que eu não assisti pouco, entendeu? Assisti uma vez só o Totoro. Eu tô lembrando aí com vocês. Parou aí na parte que ela encontra o Totoro pela primeira vez, né? É. Isso. Aí, depois disso aí, ela conta pro pessoal, ninguém acredita nela, né? Não, quem acredita é o pai dela, né? Mais ou menos, né? Tipo assim, ó, tá bom, Fia, viu sim, viu? Viu lá o urso lá. Não, tá, mas eu tava conversando com, eu tava falando com o Jorge lá no grupo. Rapaz, esse pai é muito, muito gente boa demais. O cara não, é tudo... Tudo virar, legal. Só bem, tem um pequeno porém, tá, cara? Se fosse na vida real, ele ia perder a guarda das crianças ali por abandono de incapaz, cara. Né? Como que ele vai lá pra faculdade lá e deixa as crianças sozinhas em casa? Não sei o quê. Tá ficando louco, rapaz? Mas, tem a parte que elas vão lá esperar ele. Isso é pouco depois. Isso. Vão esperar ele no ponto de ônibus, só que aí a Mei dorme, né? A Satsuki tem que carregar ela nas costas. É, ele começa a demorar demais, né? Do horário normal que ele tá, costuma chegar. Aí que aí começa a chover, a gente não falou de quando é que ele conseguiu o guarda-chuva, como é que eles pegaram o guarda-chuva. Ué, pegaram com o canto. Sabe o que eu achei que ia acontecer, cara? Eu achei que o pai delas ia morrer, mano. A hora que começa a demorar o busão, eu pensei, puta, o cara morreu, mano, só falta agora. É, eu também achei. Fiquei pensando, nossa, vai ser mó tenso, e não, daqui a pouco ele aparece, né? Mas antes dele aparecer, quem aparece do lado da Satsuki é o Totoro, né? É, comprovando pra ela que o Totoro realmente existe. Existe. Ali foi a primeira vez que ela viu ele. E é uma cena emblemática, até, porque você vê tudo que é. Tudo que você procura sobre o Totoro tem nessa cena. Você pesquisou Totoro na internet, aparece essa foto. Só que estranho, eu até tava comentando com vocês antes da gente gravar, né? Que toda a imagem que você vê dessa foto não tá a Mei, tá só a Satsuki. Na verdade, a foto que foi utilizada pra capa do meu vizinho Totoro é aquela que a gente falou que era a menina de 7 anos que era pra ser a única. E que aparentemente eles não mudaram. Que se você prestar atenção, é o corpo da Satsuki com a cara da Mei. Mas aí eu procurei só Totoro aqui agora e já veio a imagem certa. Uai. Aí, ó. Coloquei aqui e já apareceu direto essa. Que estranho. Né? Mas tudo bem, faz parte. E a capa do filme é eles sentados na árvore. Uhum. Legal que você procura Totoro, já aparece logo o gordão lá da Porta dos Fundos, mano. É, né? Mas então, aí logo depois disso aí, acho que o pai deles recebe uma ligação que a mãe tá meio ruim no hospital, né? Não, isso aí é não bem. Foi isso aí? Não, ainda não. O que aconteceu antes então? Não, e daí o Totoro deu pra elas um pacotinho com semente, né? Verdade, o um pacotinho de semente. Eu tava esquecendo dessa cena. Semente não, né? As castanhas, parece, sei lá. É, tipo, são castanhas. E daí elas vão lá e plantam no quintal, a árvore cresce lá igual um... Calma que você tá atropelando as coisas. Depois de ganhar o pacotinho, aí o Totoro vai embora no Gatobus. Vai embora. Aí o... Depois, no outro dia, eles vão plantar o negócio, aí eles vão ver que vai demorando demais pra cor, né? Pra crescer e tal. Aí à noite, elas escutam um barulhinho, a musiquinha dele, né? Ela vem eles, o Totoro e os dois. São dois, né? Os dois bichinhos pequenininhos, os Totorinhos. Um branquinho e um que parece o Totoro mesmo. É. Dançando, fazendo uma macumba em volta da. Fazendo uma Bugle Face e tal. Ai, cara. Boa referência, Alva. Aí elas vão lá dançar junto. Que é aí que cresce a árvore gigantemente. E sabe o que é mais interessante? A árvore mais utilizada nesse filme é uma canforeira. Uma canforeira? O que seria uma canforeira? Vocês nunca ouviram falar de adágio? Cânfora? Exato! Não, sim, mas eu não sabia que cânfora dava em árvore. Eu não sei nem o que é cânfora. Cânfora é uma erva que normalmente você utiliza para expectoração. Você não sabe? É justamente do que é feito no... O remédio pra expectoração, que eu não vou falar o nome porque a gente não vai fazer jabá. Vic. É. Vic Vaporub. Já era, fez o jabá, descreva. Vic, muito bom, cara. Use que você vai curar do pulmão. É. Vic serve pra tudo. É. Olha, a gente tá fazendo propaganda. Né? Então patrocina a gente. Paga nós. Ah, foi sim do negócio. Do Necobus e toda a dança ao redor da canforeira pra fazer as plantas germinarem. É legal que a árvore cresce lá, né? Aham. Uhum. E o pai delas tá vendo lá pela janela, lá nem. Cresceu uma árvore de 70 metros aqui do lado da casa aqui, é danada. Uma coisa que eu. Falando, o pai dela é muito de boa, ele, que legal, uma árvore. Sabe que é isso aí, né? Alcoolismo, cara. Sabe uma coisa que eu percebi? A árvore ficou em cima da casa como o guarda-chuva ficou pro Totoro. Sim. É, fica ele da árvore. Quando cai a árvore, a árvore serve de guarda-chuva pra casa. Sabe uma coisa que eu achei muito esquisita? Eu não sei se é um costume lá deles lá. Na hora que vai tomar banho, todo mundo tomando banho junto. Eu acho que deve ser costume, cara. Eu achei muito esquisito, cara. É. As duas meninas tomando banho com o pai, né? É, então. Sei lá, né? Então, mas isso aí... aí a gente entra nos parâmetros de hoje em dia, né, cara? Porra, em 80, nos anos 80, isso era normal, velho. Exatamente. Ah, eu mesmo cheguei já a tomar banho com a minha mãe. Mas isso eu era muito pequeno. Não, então, mas pelos parâmetros da época, isso era super normal. Hoje a gente não tem costume disso. Exatamente, até porque muita gente cheia de mimimi vai dizer que é atentado violento pro Dudu. É, vai falar que é pedofilia e tudo estranho. É, por aí. E depois dessa parte aí, a Mei resolve. As meninas recebem um telegrama dizendo que a mãe pegou um resfriado e que não vai poder voltar pra casa no dia que ela disse que ia voltar. E aí a Mei resolve ir até o hospital sozinha. A Mei corre. Corre pra caralho. E aí, um quarto do filme é eles procurando pela Mei. Nem isso. Eu achei que o filme, tipo assim, ele tava muito arrastado aí até essa parte aí. E, tipo assim, o cara, o Miyazaki olhou e falou, carai, mano. Tem que correr. Tem uma hora de filme já na condicionada. Vamos fazer alguma coisa aqui rapidinho aqui? E aí a Satsuki vai pedir ajuda pro Totoro, depois de muito procurar. E aí o Totoro chama o Gatopus e o Gatopus leva ela direto pra garota. Gatopus. Então, eu assisti ele em japonês com a legenda... Com a dublagem não, original? É, a dublagem original com a legenda em inglês. Eu assisti com a legenda em português mesmo. Até porque se você prestar atenção, na placa do Gatopus aparece o nome da Mei. Era isso que eu ia perguntar. Escreve Mei lá? Sim, aqueles dois símbolos que aparecem, um é de Mei e o outro é de... Ah, eu não manjo, cara. Ah, eu manjo um pouquinho. O Gatopus chega do lado do Totoro, aí quando o Totoro pede pro Gatopus levar a menina até a irmã, aí o letreiro do Gatopus muda pro nome da Mei, e aí o Gatopus leva a Satsuki até a Mei. Aí depois as duas querem ir até o hospital, e aí o letreiro muda pro nome do hospital. Isso aí eu lembro. E aí elas chegam, vê os pais conversando, e de relance a mãe das meninas as vê em cima do pinheiro. A mãe devia tá meio drogada. Tá dopada, né? Tava meio dopada, então não conta muito. E aí o filme acaba com as duas chegando em casa, a Bachan encontra a Mei, dá um abracinho, e aí começa a tocar aquela musiquinha chiclete. Eu só queria falar também de uma cena que a gente pulou, que eles secaram o laguinho lá pra tentar ver se a menina tava lá, né? Que eles acharam até um sapatinho, né? E, eles acharam um sapatinho de outra pessoa que devia ter morrido. Tipo, não! Não, fala, tem o sapato da menina aqui, chamei, vai, foda-se então, mano. Não é dela. Chega, né? Esse sapato é dela? Não é dela. Ah, então foda-se. Deixa o outro morrer aí, né? É. Ah, o sapato não é dela? Ah, ainda bem, vamos embora. É? Mas de resto, se você se deixar emergir pelo filme, é emocionante. É só a gente falando aqui, fica um pouco estranho de reparar como é que é o filme mesmo. Mas ele é um filme muito emocionante, ele vale a pena. De creepypasta, né, sobre o filme, né? Aí fala... As teorias das conspirações. É, creepypasta, teoria da conspiração tem de tudo. Né? Então, eu tava lendo uma creepypasta sobre o filme antes. Diz que naquela primeira vez que a Mei sumiu, não que sumiu, que ela encontra o Totoro pela primeira vez, ela morreu ali. E que o Totoro é tipo assim um deus da morte, tá ligado? Uhum. E que na hora que a Satsuki vai atrás da Mei lá, ela também morre, entendeu? Procurando. Que a mãe vê elas na janela porque a mãe também tá morrendo já. Mas isso entra meio... É porque, tipo, eles entram em contato com outras pessoas. Se eles não conversassem com outras pessoas, aí daria pra a teoria valer. Né? Porque eles conversam com o pai, conversam com o resto. É, e outra coisa, sem contar que a idade da Mei é de 4 anos. 4 anos, se você levar pela pronúncia japonesa, e uma das pronúncias do número 4 em japonês é Shi, que também significa morte. Não, e outra, contar que a Mei fala com o pai dela, né, aí não conta também, né, que o pai dela podia estar muito louco de droga ali. Ah, é verdade, o pai dela não é parâmetro pra nada. Nossa senhora. Tá louco, aquele velho é muito louco. Bom, O próprio Anime List diz que é permitido pra todas as idades e realmente não tem nada que zabone pra entrar pra censura. Só a parte de acharem um negocinho, um sapato no meio do lago e ninguém dá bola. Mas aí é teoria da conspiração, né? Vai que alguém perdeu o sapato por causa de alguma enchente foi parar no rio e assim já viu, né? Mas aí também é da minha parte. É que ali, na verdade, não era nem o lago, né? Ali era aquelas plantações de arroz que planta num alagado. É, sim, tipo de plantação de arroz feita comumente lá no Japão. Metade do Japão é arroz. É. Metade é plantação de arroz, outra metade é fábrica de eletrônico. De carro. Eu diria, um terço é plantação de arroz, o outro terço é fábrica de eletrônico e o outro terço é pescaria, é peixe. Porque, convenhamos, o Japão é um arquipélago, né? É uma ilha, né, cara? E por ser um arquipélago, né, um conjunto de ilhas, claro que eles iam começar a ir pro mar naturalmente, né? Aí no mar a gente ainda tem outro filme. É outra coisa. O que a gente tem agora pra falar? Só as considerações finais, não? Agora é hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Vamos dar as nossas notinhas primeiro, né? Exato, nas nossas considerações finais. Notinha? Nota 10. De 0 a 7 esferas. De 0 a 7 Jorge, esferas. Jorge, qual a sua nota? Eu diria que é 7. Quer fazer algum comentário about? Olha. Na boa, os filmes do Estúdio Ghibli são todos muito fodas, cara. A única coisa que eu vi, a única diferença que eu não achei ruim em momento nenhum, é porque realmente o ritmo do Totoro é um pouco mais lento, mas isso não desabona. Por isso que eu dei nota 7. Muito bom. E você, Álvaro? Eu também, eu dou 7 também. A minha reclamação também é só quanto ao ritmo. O filme realmente tem umas horas que dá um pouquinho de sono até, né? Que ele é um pouquinho parado. Mas ele é... Pô, foi o primeiro filme do Studio Ghibli que eu assisti. Foi o Totoro. É muito fofinho, cara. Ele dá uma lição de família ali, né? Pra nunca abandonar. É, exatamente. Acho que todos os filmes do Miyazaki levam você pra família, pra não abandonar a família. Parece até aquela coisa do filme do Lilo Stitch. Sim. Família significa nunca abandonar. Ai, cara. E você, Zé? Qual é a nota de 0 a 7 esferas? Cara, eu vou criar uma polêmica agora. Por que não tem polêmica? É sua opinião. Eu vou dar uma nota 4, cara. Aí, tudo bem, mas só explica o porquê do 4. Ô Álvaro. Oi. Polêmica e a opinião do Zé é basicamente sinônimo. Mas vamos lá. Ô louco. Não, cara, não me levem a mal, mas é que assim, eu não tive o fator nostalgia nesse filme, entendeu? Uhum. Igual vocês provavelmente tiveram. Eu achei um filme totalmente sem ritmo, tá ligado? Não sei se parece que ele fica muito arrastado o filme inteiro e no final dá uma, tipo assim, a corrida pra conseguir colocar alguma coisa. Não, cara, sabe, assim, tudo bem, a nota é a sua, você acha o que deve dar a nota que você quiser, porém, assim, eu acho que, assim, se você levar em consideração, por exemplo, um paralelo, o jeito que ele descreve, que ele manda as ações, é, por exemplo, quando o Tolkien começa a descrever o cenário. Sim, Jorge. Só que o Tolkien, ele descreve o cenário em 20 páginas, mas o livro dele tem 700, entendeu? Sim. Pelo menos eu... Assim... Eu achei que o filme foi curto, entendeu? Se o filme fosse, tipo... Tivesse mais história, entendeu? Eu acredito que seria... Pra mim, né? Minha opinião, seria melhor. Não desmerecendo. Eu achei o filme bem legal, assim... Pra criança pequena é sensacional. Exatamente. Tem muita questão de valores. Isso aí todo cinema japonês, assim, principalmente pra criança, você vê muito isso. Sem contar que é só o terceiro filme do Estúdio Ghibli, né? Vamos levar em consideração que eles melhoraram muito depois. depois disso. Não, e eu não tô falando que o filme é ruim. Eu tô falando que, pra mim, o ritmo do filme tá... É, pra mim, eu não gostei muito, não. Ou seja, em questão de arte, em questão de história, assim, sabe, do... Eu não sei como explicar, não a história, mas a mensagem que o filme passa, as sete esferas. O que eu achei ruim foi o ritmo mesmo. Então o ritmo pra você custou 3 esferas. Sim, eu achei que, tipo, deu uma quebrada muito grande no filme. É, mas nós três reclamamos do ritmo do filme mesmo. Sim, mas... O ritmo é bem parado. Sim, mas assim... Eu não. Eu, assim, pra começar, eu só comentei que o ritmo é um pouco mais lento mesmo, mas eu não reclamo. Eu simplesmente, assim, eu tô acostumado, inclusive, com alguns shoujos que, assim, é mais parado do que Totoro. Mas na verdade é muito bom. Então, é porque eu não tô acostumado, assim, com shoujo, essas coisas. É, convenhamos, pra quem gosta de um anime chamado Knights of Sidonia, que o negócio é. Frenético. Frenético pra cacete, então. É de se imaginar que reclame do ritmo. É, mas eu se for falar desse jeito, eu também tive um puta de um problema com o ritmo no Knights of Sidonia mesmo, porque eu não conseguia engrenar na história, porque tava parado demais os primeiros episódios. Não, mas o caso do Knights of Sidonia, ele engata rápido. Essa é a questão, não é? Ah, sim, engata rápido porque a gente sabe que é uma série que tem que ir, né? Então, mas não é igual, por exemplo, o Tutor Reborn, que tá nos mangás, tá na com a JBC hoje em dia, que é o Katekyo Hitman Reborn, que ele demora uns 15 episódios só pra engrenar a história. Então, eu acho que se fosse um anime, uma série, né, eu acho que seria mais bem aproveitado. Até no ritmo que tá, entendeu? Porque daí teria tempo pra desenvolver uma história mais complexa. Mas é que eu acho que é pra criança, então ele tem a história simples mesmo, assim. Pouco, exato. Coisa assim, porque é próprio pra criança mesmo. Uhum. Bom. Mas, em todo caso, eu não tô desmerecendo o filme. Eu até indico pra qualquer um, assim. Principalmente se você tiver filho pequeno, assim, essas coisas, assistir. Vale muito a pena. Exatamente. E, de resto... que a gente tem só pra fazer ir atrás dos nossos e-mails e recados das redes sociais. E cantar Tornarino pessoas. E mais aí? Uma leitura de e-mails e recados das nossas redes sociais que tá pobre. Galera, eu já cansei de falar, já, vai. Porra, o pessoal não manda. Não manda, ninguém manda mais e-mail pra nós. Faz tempo que a gente não. Faz tempo que a gente não deu e-mail. Pois é, e o pior de tudo, temos alguns dos nossos ouvintes lá no grupo do Whats, Chico, Tomate, Hatay, Renan, Fernando, Danilo e nada. Nada, nada, nada, nada. Então, galera, pô, vocês têm que... não custa nada, velho. Sabe o que salvou essa leitura de e-mails e recados dessa semana, desse episódio? Duas pessoas no Twitter. Porque e-mail, comentário no site, comentário no Facebook, não tem. Paciência, tô chateado mesmo. É, a gente tá ficando chateado mesmo, porque a gente faz esse programa com tanto carinho pra todo mundo aí, pra vocês escutarem, e é triste, porque ninguém dá bola. Parece que ninguém dá bola. Pois é, temos aí o Airechu, que tá seguindo a gente direto aí no Twitter, tá ouvindo a gente, retweetou e curtiu o nosso episódio de músicas de Tokusatsu. E aí ele mandou a mensagem aí pra gente: salvo engano, é a segunda vez que cito a minha arroba no FF no Animesphere. Sempre acho engraçado ver o meu nick assim sem esperar. Valeu, pessoal. E foi o que eu respondi pra ele depois. Valeu mesmo. E ainda ele mandou assim: valeu mesmo, pessoal. É, by the way, o episódio de infância e o último de Tokusatsu estavam bem legais. Salvou aos poucos ouvidos mais antigos. Vai escutando. Ou melhor, não escuta os mais antigos, não, tá muito feio. Não, vai ouvindo. Enquanto a gente não melhorar bastante. Né? E aí, só pra você ter uma ideia, ele até gostou da resposta que eu mandei pra ele. Cara, você ouvinte, curtiu o post ou mandou uma sugestão, vai ser citado na leitura de e-mails. Obrigado e abraço. E assim, ele e o Alisson da Silva CS, que é o arroba CS _ Silva, né? Uhum. E seguiu a gente esses últimos 10 dias. Agradeço aos dois, né? Porque foram os únicos que deram algum feedback aí pra gente. É, ou porque resolveu sumir. E, né? Bom, então espero que vocês possam, por favor, mandar um recado pra gente. Você aí, só pra gente já ir pro momento Jabex direto, né? Você que é mais útil, gosta de comentar no site, gosta de comentar no e-mail, só entra em contato com a gente, pô. www.farifalco.com.br pro site e contato@farifalco.com.br pra mandar e-mail. Você que gosta do povão aí e que gosta de dar junto com todo mundo, é o Facebook. facebook.com/animesphere.podcast, ou se você jogar Animesphere lá na barra de busca do Facebook, tá lá. Você que, assim como o Airechu ou o Alisson da Silva CS, que gosta de 140 caracteres, que é mais descolado, só mandar um tweet aí pra gente pro FF _ Animesphere. Ei, Álvaro, FF é por causa do quê? FF é do site. Né? E aí, você que, meu, não quer ouvir o nosso podcast no seu celular, por mais que seja Android, e aí tem um podcast Addict, Podstore, ou qualquer um que você queira, ou no iTunes, no próprio repositório de podcast, e não esqueça de dar aquelas 5 estrelinhas marotas pra gente, e os agregadores de podcast do Windows Phone, e também tem os nossos agregadores por site mesmo, que é o Podflix, que tá sempre curtindo, retweetando e citando os nossos episódios, o GoCaster e o Ouvindo Podcast, que também tá mandando bala nos nossos episódios. E é com tristeza que eu peço pra vocês: poxa, meu, esse podcast é pra vocês. A gente faz isso pra vocês. O episódio de hoje, meu, foi um dos que mais marcou pra gente, porque foi uma promessa que a gente fez do segundo filme do Estúdio Ghibli. E de resto, Álvaro, né? Só resta a gente se despedir, né? Por mais que o Zé esteja meio mal, meio doente aí, melhoras pro nosso parceiro. O Zé tá de ressaca. Né? Né? É, nossos comentários param por aí. A gente dá um grande abraço a todos vocês que nos ouvem. e que nos respondem, né? Porque assim, se vocês não responderem, a gente não tem como saber o que vocês gostam. É, galera, manda aí um e-mail pra gente, né? Manda crítica, manda xingando a gente, pode mandar qualquer coisa. É, isso aí. A gente vai ler. Se for elogio, nossa, a gente vai adorar. Se for crítica construtiva, a gente vai usar isso pra melhorar. Sim. Se for dar uma de hater, a gente vai explicar o porquê que fez. Mas de resto, a gente dá um grande abraço a todos vocês que ouvem e até a próxima, né, Álvaro? Sim, sim. Um grande abraço pra todo mundo. Estamos meio tristes com vocês, mas tudo bem. Vocês vão... Isso vai passar. Então manda e-mail pra nós. É, a gente fica feliz se você mandar e-mail. É isso aí. Grande abraço a todos vocês. Um abraço, até mais.